isso mesmo, não podemos continuar vivendo oprimidos, sendo que nós somos tudo além que se pensa. Infelizmente são irmãos com nossa aparência. A esperança, sentença de morte, corte na garganta, o principal refúgio para nos calar. E assim, não calamos, expressamos nossos pensamentos da forma mais clara pra você pensar. Mas tudo bem, falou dos corpos insensatos, sendo que não veem que vivemos jogados no insustento relento, passando noites de frio, onde muitos dormem e outros morrem. Você já pensou quantas pessoas padecem? Então pense bem. Tire você a conclusão. Se achar que estou errado, vai dar confusão. Em algum tempo seus amigos vão estar caídos. Só te falo uma coisa, véi. Dê nos ouvidos. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer, câmbio negro. O papo é sério, às vezes é um mistério. Às vezes os caras nos ouvem, segundo viram as costas e somem. E o gueto nos consome. Os queima-filmes existem e com certeza persistem. Existe e consiste a arma do fraco, um grande safado. Prejudicar e nunca ajudar, assim não vou me safar. Alguns me chamam de Marcão, é meu nome. Eu falo pouco, mas eu falo a real. E eu não pago pau para os traíras. O que eu quero, acredita, é ver suas tripas. E aí, ex, manda ver, véi. E vou continuar, a minha ideia é sério. Vamos tomar o poder, fazer nosso ministério. Não posso ver o fim de irmãos mais no cemitério. Só temos que desvendar esse mistério. Enquanto isso, em muita gente nem se fala mais. Pensa que estão com a gente, nos apunhalam por trás. Infelizmente a realidade é essa dos irmãos. Tire você a conclusão. De novo, véi? De novo e sempre vai acontecer. Somos irmãos de verdade, você pode crer? Em toda vida é errada, há sempre um grande rascunho. Você muda por bem ou vai no punho? Perdoamos sempre que nos é cabível, mas ficarmos por baixo nunca foi possível. Sei uma coisa que é pra você aprender. Somos da celeira, assim que vai ser. Destemidos, de repente mal falado. Se eu tô certo, tô certo. Se eu tô errado, eu calo. Sempre dou ideia a quem está perdido. E só te falo uma coisa, véi. Dê nos ouvidos. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer. Dê nos ouvidos. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Pode crer, menina. Dê nos ouvidos. Então a velha história cai de novo em sequência. Não sou um marginal, eu prego a não violência. De tudo que passou ficamos prejudicados. Não me leve a mal, pois estamos cansados. Nós temos a verdade como nossa lei. Você não tem escrúpulos nem ordem, eu sei. A mentira sucumbiu à sua mente xarope. Racismo de 1 a 100, dá zero no ibope. Curtimos nosso som do outro lado da rua. Você não teve armanha de ficar na sua. Nos importuna, tritura, somos escravos da questão. O sistema nos obriga a viver como cão. Só vou te dar uma ideia, véi. Você me entende? Se virarmos o jogo, como você se sente? Não acredito em você, a sua voz mente. Canalha, desonrado, otário e demente. Não quero ir a fundo com o seu passado. Você é o mais fraquinho, já está dominado. A sua raça é infeliz, seu modo de pensar. Já está chegando a hora de você mudar. Pense comigo para se safar. Qual realmente é seu lugar? Essa é a lei das ruas, como de uma prostituta. Tem que se dar de bem, véi, e vai à luta. Então cale sua boca, não fale besteira. Passe para o nosso lado, se não cai na teia. Pra você só existe um remédio: cortar sua cabeça, seu monstro fétido. Pensamos quase igual, só que diferente. Você só pensa em fazer mal com sua mente doente. Seu universo é feito de um submundo sombrio. Junte-se a nós, patife, ou volte pro covil. A lei tá falado, viu? Tem que ser assim. Pode crer! Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! E nos... Pode crer! E nos... Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! E nos... Pode crer! E nos... Pode crer! E nos ouvidos. Pode crer! Ouvidos.